A partir de agora, no seu rádio Balada Sertaneja. Balada Sertaneja. Que a gente morre. Os grandes nomes da música sertaneja. Vai, vai, vai embora da minha vida, vai. E as revelações do meio sertanejo universitário, você só ouve aqui. Agora sou eu quem mando, agora eu que decido. Balada Sertaneja. Opa, chegando por aqui com você no seu Balada Sertaneja, aqui na sua preferida nesse sabadão, dia 3 de agosto de 2013. Sou eu, seu amigo Jorginho Amaral, trazendo as melhores pra você aqui no seu Balada Sertaneja, tocando muita música boa, muita música legal, aqui na sua preferida, na sua programação, tá certo? Bom demais, espero que seu final de semana seja animado, feliz, contente, cheio de alegria mesmo, tá certo? Vamos começando bem animado então, com o João Lucas e o Marcelo MC Ricardo. Vamos beber! Você está ouvindo Balada Sertaneja. Balada Sertaneja. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Yeah. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Yeah. Estoura essa champanhe e elas ficam loucas. Começa a rebolar com dedinho na boca. Quem tá chapado aê, então levanta a mão. Vem que tá tudo liberado, hoje eu tô de fação. Empina aí novinha, e sempre vem quicando. Dá uma reboladinha, quero te ver dançando. A noite já é nossa, vem que hoje é funk mesmo. Alô garçom, traz a bebida que eu tô com dinheiro. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Vamos beber, eu tô cheio de dinheiro. Vamos beber, sertaneja. É bom demais. É bom demais. Que tá aqui no meio do povo, quebrando tudo de novo, quebrando tudo de novo. É nós que tá aqui no meio do povo, quebrando tudo de novo, quebrando tudo de novo. A fama de pegador que arrumaram pra nós, ficamos até mais bonito, acharam mão nossa voz. Não precisa ter carrão, nem pintar de bacana. Nós pegamos as mulher só no chinelo havaiano. É nós que tá aqui no meio do povo, quebrando tudo de novo, quebrando tudo de novo. É nós que tá aqui no meio do povo, quebrando tudo de novo, quebrando tudo de novo. Ah, vai mudar.

pode. E beijar no banheiro? Pode. E namorar com você? Não pode, não pode, não pode. Fazer loucura? Pode. E dar um perdido? Isso pode. E postar foto na internet? Não pode, não pode, não pode. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. O que pode ou não pode, o que decido, meu amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. O que pode ou não pode, eu que decido, meu amor. Aí, você curtiu a sua preferida, Zé Ricardo e Thiago? Pode ou não pode? O Henrique e Juliano separa namoro, Jorge Matheus Flor e também o Marcos e Belotti Racional. Essa é mais romântica para o seu balada também, para dançar juntinho, né? Ai, que gostoso, viu? E o Conrado e Alexandro mete tequila. Com essas e outras, tô indo embora. Um beijo no coração de todos vocês. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Amanhã, domingão, tem mais uma edição do seu balada. Tchau, gente! Você ouviu o programa Balada Sertaneja.